perseguem. Eles te perseguem. Eles te perseguem. Eles te perseguem. Vamos gritar, vamos gritar, vamos gritar. Gritar contra tudo que nós achamos errado. Vamos gritar, vamos gritar, vamos gritar. Gritar contra tudo que nós achamos errado. Escuto voz. Escuto voz, escuto voz, escuto voz, escuto, escuto voz. Existem milhões de mísseis apontados para você. Existem milhões de mísseis apontados para você. Existem milhões de mísseis apontados para você. Existem milhões de mísseis apontados para você. Não queremos as suas Oshimas. Não queremos as. Não queremos as. Não queremos as suas Oshimas. Dominando a nossa vida por apenas um botão. Existe apenas poucas pessoas. Existe apenas poucas pessoas. Existe apenas. Existe apenas poucas pessoas dominando a nossa vida por apenas um botão. Milhões de pessoas correndo risco de vida a qualquer instante. Existe apenas poucas pessoas. Existe apenas poucas pessoas dominando a nossa vida por apenas um botão. Não queremos as suas Oshimas. Não queremos as suas. Não queremos as suas. Não queremos as suas Oshimas. Existem milhões de mísseis apontados para você. Existem milhões de mísseis. Existem milhões de. Existem milhões de mísseis apontados para você. Escuto voz. Escuto voz. Escuto voz.